Você está no Trilhas e Tons, Eldorado FM. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants to so bad, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Tons Eldorado, seu melhor caminho na hora do rush. Right. Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day, aqui na Eldorado. Police com Don't Stand So Close to Me. Você quer viajar tranquilo? Quem tem seguro de auto da Porto Seguro, viaja melhor porque tem grátis um serviço exclusivo. Inspeção veicular em 180 itens do veículo, feita com a mais alta tecnologia. Benefício perfeito para quem vai pegar a estrada. E se acontecer algum imprevisto, o segurado pode contar com centro automotivo 24 horas da Porto Seguro. Uma oficina com padrão de qualidade que você exige e precisa. Linha de inspeção veicular e centro automotivo. Exclusividade do Porto Seguro Alto. Verão Porto Seguro. Sua tranquilidade é a nossa praia. Consulte seu corretor. TIM e Unisys apresentam Réveillon, anos 70, no Bourbon Street. Muita animação, dança, comida e boa música. Comemore o ano novo com a banda Planet Disco, que se encarrega de colocar todo mundo na pista com muito alto astral. A festa continua com as batidas do DJ Luizão Soul. Venha brindar a entrada de 2004 conosco, dia 31 de dezembro, a partir das 8 horas da noite, no Bourbon Street. Informações 5095-6100. Apoio TAM e Medial Saúde. Promoção Eldorado FM. Daqui a pouco, na Eldorado, Caixa Acústica. Banho de 15 minutos, escovar os dentes com a torneira aberta, usar o vaso como lixeira. Pô, gente, olha o nível. São Paulo está passando por uma das piores secas dos últimos anos. E a melhor maneira para não baixar o nível dos reservatórios é aumentar o nível de consciência. Tome banhos mais curtos e feche a torneira ao fazer a barba e escovar os dentes. Água. Usar bem é fácil, difícil é ficar sem. Sabesp, Secretaria de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento. Governo do Estado de São Paulo. Tem muita gente falando o que pensa, e você pode saber de tudo. No site Via Global, há milhares de comentários de restaurantes, bares, cinema, teatro, festas, motéis e de tudo o que acontece na cidade. Falando bem ou mal, são pessoas que saem e se divertem, assim como você. Na hora de escolher um programa, consulte viaglobal.com.br e encontre o mais completo guia de entretenimento de São Paulo. E quando voltar da balada, deixe sua opinião no site. Você vai influenciar a escolha de muita gente. 7h40. Trilhas e tons. Lord, don't leave me all by myself. Lord, don't leave me all by myself. Lord, don't leave me all by myself. Lord, don't leave me. Oh, Você ouve Eldorado FM. Você está no Trilhas e Tons, Eldorado FM. In the wind, within the glow of Led Zeppelin, All My Love, aqui na Eldorado FM, Marina Lima, Full Guys e ainda Moby, In This World, os vocais de Jennifer Price. 7 para as 8, este foi o último Trilhas e Tons do ano. É isso aí, em 2004 tem mais. Valeu a companhia, vocês que mandam e-mail sempre falando do que gostam, do que desgostam, do que pensam e do que não pensam. Valeu por tudo aí, a gente continua trabalhando e dando trabalho no ano que vem, ok? Muito cuidado com a sua mente, porque o mundo obedece direitinho o que ela pensa. Faça tudo com carinho, acredite, mergulhe de cabeça nas coisas que você mais gosta. O sinal, uma hora vem, viu? Vou deixar hoje no programa aqui para encerrar esse tema que nos acompanhou o ano todo. É o baterista Stanton Moore, com uma rapaziada de New Orleans também, fazendo um funk, que na verdade tem uma forma de blue ao fundo e não é à toa que se chama Blues for Ben. Uma boa viagem, tem até solo de tuba aí. Valeu, até a próxima. Na sequência é o Regis com você. Boa noite. ouviu na Eldorado? Trilhas e Tons, seu melhor caminho na hora do rush. Valeu, rapaziada, até o ano que vem. Eldorado FM. Na Eldorado, a música brasileira fala mais alto. Vozes do Brasil, entrevistas, gravações exclusivas e a sua participação. Vozes do Brasil, de segunda a sexta ao meio-dia e sábado às 16h. Oferecimento Shopping Anália Franco, especial como você. Vamos descobrir o que as pessoas fizeram com as camisetas da festa da empresa do Pedrão. Eu usei no cachorro, ficou uma belezinha. Eu uso pra fazer ginástica em casa, porque aí eu posso suar sem dó. Ô, Pedrão, se você quer que as pessoas usem a sua camiseta, chame a Santana Screen, a maior fornecedora do mercado publicitário. Entrega as camisetas do jeito que você quer, no prazo que você precisa e com a melhor qualidade de impressão. Não arrisque. Ligue pra Santana Screen, 69509723. Santana Screen, camisetas para sair, não para dormir. A MPB na sua essência tem endereço certo em São Paulo, Barnaldo Lucrécia. O bar está entre os melhores com música ao vivo da cidade, no guia Comer e Beber da revista Veja São Paulo. O Barnaldo Lucrécia fica na rua Abílio Soares 207, no Paraíso. E na internet, o endereço é barnaldolucrecia.com.br. Sempre atualizado com a programação musical e seus melhores coquetéis.